Bocas de par, 5026 transponder, 119 pressão controle, alcance 3226. Só complementando, decolagem após combasqueira. Gente, decola com tudo, Vitor. É, um portão 7, você me conta pronto, tá? Puxa, acionar. Vamos lá. Prólogo 1994, na gente da Bravo para autorização 350, Marcelo. 994, chame 1186, já aprovado o 350, chame 1186 para autorização. Chama lá, graças ao 994. Bom, 896, livre de restrições à frente, desce a 2013, autorizado final LSXA, reporte estabilizado. 2013, pode estabilizado no 990. Mandou o 1714, tá na 5 para pushback, acionamento. Aprovando, portão 5, chame táxi. Chamarei táxi. Para cópia. Pronto, cópia 994. Aprovado Salvador Maceió, nível de voo 350, rota via Peruíbe 58, decola 90, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, 5033, código transponder, controle 199, decimal 35. Isso, autorizado 350 para Maceió, Peruíbe 58, decola 90 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, o transponder 5033 e o controle 6935, quando jogo 994. Confere, portão 62, chame o controle para o puxa acionar. Chama lá, 994. Web 5809, Solos 30, táxi me escuta, até o estacionamento, prosseguindo via Alfa e mantendo essa Juliette. Então vai via Alfa, mantendo essa Juliette. Afirmativo, mantendo a vai prossegue via Alfa e mantendo essa Juliette. Alfa, mantendo a Juliette. observar o tráfego da Gol, que está no push, ele vai ingressar no pátio 3. Aí assim que ele ingressar, o senhor prossegue via Juliette até o portão 10. É, Juliette até o 10, obrigado. Rodão Urbano 714, pronto para o táxi com 108 a bordo, 2h10, Recife. Vado em frente, Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera da 10, ajustado 1013. Índia Alfa, ajustado 1013, reporte ponto de espera pronto. Pushback acionamento, 3226, portão 7. Vado 7, M táxi, 3226. Então, 3520 após Itapa, pode descer a 2000? 3520 dá presente, está autorizado descida para 2000, 1012 agora, autorizado sinal ILS, tem que ser reparto estabilizado. 2000 com 1002, pode voar Duna? Autorizado também, só reportar estabilizado 3520. Obrigado, vai informar estabilizado. Bom, no 896 já estabilizado. Primatismo com capa vista. Reiterando agora ajuste 1012, complete final, chame torre no 862, gente. 826 já ajustado 1012, né? Até já. É? Salvador, igual 1896, boa noite. Boa noite, 1896, quanto a aproximação com a Marista ali? Marista ali, 1896. Pode esperar pronto, 794. A linha é quase imediata, sem parada? Sim. Ok, então mantém a posição. Vai manter. 1896, se for autorizado na 10, 120 foi. Confirmado, igual 1896? Confirmo, pouso autorizado, posiciona 0, 110 com 10. Ok, ele me pousa, boa noite, sonazinha. Oi, boa noite, 35-307. 35-307 para Belém, 380 já aprovado, só um minuto, prepare a subida a Momo. Aguardando o Momo, obrigado. My arrival, by now fly direct to ETAP. Descend to 3,000 feet, QNH 1012. Descending 3,000, 1012, direct to ETAP position, additional 1,000. No 714, apostado com companhia, ali mantém. Pode na nave, ali mantém. 714. Foi o gol 994 na foguete 62 para pushback de treinamento. Mantenha a posição, tem um Airbus vai cruzar a retaguarda, 994. Vamos manter a 994. Para o táxi, para 3226, 104 a bordo, 2:45, alterado com o passageiro. Está aprovado, táxi autorizado, parte principal, ideal, para porte pronto no ponto de espera, ajustado no 092. Voltando na próxima, 3226. Obrigado, até a decolagem. Até, bom pouso. Valeu. Ono 896, solo agora às 4:00, direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta, vou no 896. Vai, Salvador, boa noite, Golfo, 1606. 1606, número 2 Cobra, prepare a Puca, já aprovado, 390, Campina Grande. Puca 390, aprovado, Campina Grande, igual 1606. Sino 4, pista livre, autorizada a decolagem, 5 com 10. Livre decolagem, Sino 4. Sino 3520 na escuta. Boa noite, passando em céu nesse momento, 3520. Sim, quanto a aproximação, informarei, pista livre, 3520. Aguarda. Salvador, boa noite, objeto 6746. 746 da web, boa noite, oceano de identificação, a chegada é a mar e desta 4000, ajuste é 1012. 4012, quando possível direto ao ITAP. Autorizado, presente ITAP, web 6746. ITAP, 6746. E 520, tem pouso autorizado na pista no 0, vem então no 00 graus, quanto nós. Autorizado, pouso no 0, até 3520. Bom, já teria a cópia do 35317? Já sim, Felipe, só mais um minutinho, tô colando na aproximação. Mais um minuto eu pago. pode decolar agora os 42, controle 6935, transfere bom voo. Obrigado, bom serviço. Controle, boa noite, gol 1714, você escuta. 1714, boa noite, está sob contato radar na decolagem, sobre o 230. Da presente está autorizada pro Djama, após Jamo, DCT Aracaju. DCT Jamo, depois Jamo Aracaju. É, o push acionar o trip e chame para o táxi. Chamada para o táxi, o trip 5317. 4-0, 7-4-6. 3-2-2-6, tá pronto? Negativo, 3-2-2-6. Ok, você vai entrar com a companhia ali e mantém após. Após o tráfego ali, mantém 3-2-2-6. 2, cleared ILS fine, report established on the localizer. Clear to Duna descending 2014, clear for LS 10, Azul 4178. To confirm the QNH is 10-12-12. 10-12 is the QNH, Azul 4178. Under controle, opere 1-9-35. Então, 3-5-3-1-7-3-8-0 para Pesuru 4-1 para Belém, decolada 10, curva à esquerda, bomba, transição troca. 3-5. Confere, chame o controle para o táxi. Correu gol no 994, está com 8-8 na bota, 2:20 autonomia, no Salvador, pronto para o táxi. O TAM 3-5-2-0, solo agora os 4-4, direita na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa, Santa Juliette, reportará 7-5-0. 994-88, Salvador 2:20. Táxi aprovado, observando o tráfego da Gol, que está finalizando o estacionamento. Após, prossiga. Indy Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Da 1-0, 1012, ajuste. Indy Alfa, reportado no ponto de espera 904. 3-2-2-6, pista livre, autorizada a colagem, 5-7. Na cola 245, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. 3520, após o gol, Juliette, portão 5. Após o gol, via Juliette para o 5, TAM 3520. O gol no 606, cópia? Pronto, a cópia, chega. Campina Grande, 390, volta para o Zulu no 0, decola da 1-0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5036, código transponder, controle APR 199, decimal 35. Autorizado então, Campina Grande no 390, Brasilu 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, da Puca, transição de pá, transponder 5036, controle 1935, gol no 606. Fere, chame quando plano para o put acionado, portão 2. Tá pronto o gol, 1606. Mantenha a posição inicialmente, aguardando para prosseguir com o início. Estou com tráfego para cruzar a retaguarda. Sim, tá na escuta, gol no 606. 350 são esses. O trip está autorizado, táxi, observando o TAM, finalizando no 5, após prossiga via Indy Alpha, reporte pronto, ponto de espera. O ajuste em 1-0 no 2. Podia confirmar, por favor, autonomia, o POB e o Bernardo? 65, 350 são esses, vai com cautela, frente do 5, Indy Alpha, ponto de espera 10. Sim. 994, autorizado em decolada 10058. Confirmo 994. Autorizado além decolar 58 da 10. Além decolar 994. Linha 06 após o TRIP, o Embraer da TRIP cruzar retaguarda, está livre no 2 e chama táxi. Após o TRIP está livre, bom nome é 06. Web 6746, reautorizado descida para 3.000 pés, ajuste 1012, livre da restrição em TAP. 35317, próximo ponto espera 10, pronto. Ali mantém. Ali mantém. O 6746, ciente entendido, está livre de descida de 3.000. Afirmativo. Quadra colada agora 50, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia, 1994. Salvador, é legal, vindo ao Portugal 024, lá na respeito, suspeito. Portugal 024, prove push and start up, come tax. Portugal 024. 1012, web 6746. Após dona 2012. Controle Salvador, boa noite, voo 1994. Voo 1994, muito boa noite, está sob contato radar na decolagem, da presente voa Jamo, subindo ao 350, após Jamo voa Aracaju. Jamo, depois direto Aracaju, sobe ao 350, voo 1994. 3226, chame Recife no 2685, alternando 12545. 5245-3226. Azul 4178 established on the localizer? Yes, ma'am, established now and we have the runway sight. Complete final contact tower 118.6. Have a good landing. 118.6, Azul 4178. Obrigado, boa noite. Salvador Tower, good evening. Azul 4178 on ILS 210, gear down and left. Continue approach and wait for navigator. Continue approach, Azul 4178. O TRIP 5397 está livre de decolagem, 128. Iniciado, TRIP. 1746, controle. Estabilizou no LS 1746. Somente para informação, tem tráfego da Azul à sua frente, 5 milhas, com 120 de ground speed. Inicie redução para aproximação, complete final, chame torre no 8, meia dúzia. Tem o tráfego no visual, esquece, está reduzido, 1746, 186, obrigado. 135, obrigado. Controle, o trip 5397. Quando for certo, vai descer na curva esquerda, quando possível, a proa albo. 5397 está presente, está autorizada para a proa de albo. Após proa de trova, o nível final 380 está sob contato radar na decolagem. Trip 5317. Esperador 10, pronto, 1012, ajuste. Autorizado o táxi via Índia, reporta pronto para a espera da 10. P12 ajuste com 1006. Controle, poderia informar o restante da informação, direto albo, subir para o nível trip 5317? 5317, está autorizado o nível de voo 380 como final. Subir, mantenha o 380, trip 5317. Após albo, o senhor voa proa de trova. Gente, após albo, trova, subindo para o 380, obrigado. Autorgon 1606 se aproximando, pode esperar no 10, pronto. Gente, mantém a posição, o 1606. Mantém, o 1606. 1178 on the ground, 55, remain frequency, turn right taxi, continue in alpha, report before Juliet. 4178, will call you. Salvador, vira outro fora, Taxi approved, main April, India, Alpha, report to ready, one point, Canadian 012. India, Alpha, report ready, one April, Canadian 012, Tactical, vira outro fora. Salvador, boa noite, 69, meia... Noite, mostra. 6746 da UEB, pista livre, depois autorizado, 110.62. Autorizado, 746. 1896, CIE 370, uma pessoa, só um minuto, prepare a pulga. Pulga. 606, após o web, ali mantém. Após o web, ali mantém, no 606.